preparas para o almoço e a sucapa. Ver revistas de homens grandes, vais ter que acender o teu cigarro, nem que pelos astros mandes. Ah, como é difícil saber do amor. Eu sei lá o que é o amor, mas talvez amanhã seja domingo no mundo. Tudo bate certo, nem que por um segundo. Fogo de artifício explodiria se tu me amasses algum dia. Oh, cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Fazer um risco de explosão. Não vai dar atenção. É proibido fazer um risco de explosão. Na fábrica de fogo de artifício, houve dizem fogo posto. O menino sonha a noite inteira, que perdeu no escuro o rosto. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.